Je le ferai avec toi. Eu sei bem que é difícil explicar tudo assim. Não existem palavras que expliquem ao certo tudo o que eu sinto por ti. Je manque de souffle à mourir. J'ai les sentiments en danger. Aucun mot ne peut suffire si s'ils ne sont pas faits de toi. Mas em ninguém reines tu. Como tu não há nenhum. Je serai là, toujours pour toi. Et chaque étoile ne brillera que pour toi. Passe noite sem braco, só a pensar em ti. Se estivesses do meu lado, era tão fácil que me ama, mas baby é o teu que me chama. Não são os teus lábios que eu beijo, mas é a ti que eu desejo. Et tu me manques, tu me manques, tu me manques. Aucune vague que tes larmes n'emportent ne saurait te ramener à ma porte, baby. Mas eu peço ver a minha situação, sabendo que tu dormes noutro colchão. Tudo o que dissermos vai ser em vão. Je serai là. Que pour ça. Passe noites em branco só a pensar em ti. Se estivesses do meu lado, era tão fácil sonhar. Yeah.